sociedade brasileira pressiona o indivíduo a vencer, sempre vencer. Baseados nessa tese, alguns vencem. Quem vence quer sempre vencer. Pode ver, porém quando alguém vence, é claro que alguém perde. Se perde, quem ganha não quer saber de quem perde. Parece que perdedor fede. O fato é que quem perde fica suscetível a novamente perder, sempre perder. A cada derrota sofrida, a chance de se reverter. Pode crer, desorientado, o perdedor se descontrola. A mente naturalmente se rebela. Com a mente doente, tudo na vida se degenera. Dificilmente se recupera. Procurando, uns correm pro crime. Esses se encontram na prisão ou no fundo de um caixão. Outros recorrem à fé, na religião, se reconstroem na ilusão. Poucos assumem e enfrentam a realidade de frente, dignamente. Só quem desafia a derrota pode mostrar o que ela significa. No avesso, na solidão, no submundo é só ele quem fica. Ele não se esconde, ele é evidente, não tem parente. Ele interage com o mundo e o submundo num segundo. Ele perdeu pra quem tá aí destruindo o mundo. O universo esconde segredos que só ele descobre. Ele é atitude, ele é nobre, ele é pobre. Pra madame, ele é nojento e indiferente. Pra polícia e o rico, ele é indigente. A sociedade só enxerga o bonito, infelizmente. O covarde não joga, comemora a vitória sorridente. Paisagem sombria, tarde acinzentada e fria. Na espreita o passo do agouro sobrevoa e pia. A minha carne vibra e o meu sangue começa a me queimar. Os olhos não piscam e o meu coração bate bem devagar. Os meus pés inchados não mais se firmam no chão. As minhas pernas estalam em contato com o calçadão. Os meus ossos doloridos parecem querer quebrar. A minha boca banguela e seca não consegue salivar. A língua ferida não alcança nem o céu da minha boca. É a porra da ressaca? A maldita lombra louca? A minha pele escura traz as marcas que o meu corpo sofre. O semblante e os traços de uma velhice além de precoce. A barba descida e descolorida com as gotas da pior cachaça. Vida sem sentido, antes do início já tinha perdido a graça. Desde cedo muita decepção e dor que nunca passa. Nunca teve graça, teve sofrimento, droga e cachaça. Meus olhos rentes ao solo, procuro um bom disfarce. A transparente palidez colore a minha magra face. Zumbido infernal, no cerne da minha cabeça. Peso incômodo na consciência, por incrível que pareça. O peito ofegante não me liberta ao respirar. De dentro um nó me impede de chorar. Ha. Ainda bem que 7 vidas eu não tenho. Rastros de sangue esboçam meu desenho. Voz de odor sai de mim e no vento exala. Transiunte, repuxo o nariz e vira a cara. Vira a cara. Indecifrável, inimaginável agonia que arrepia. Movimentos lentos e últimas energias. Repuxão, contração, estranha sensação. A mente confusa ainda procura explicação. O mundo gira e a cabeça ainda procura explicação. Um homem de verdade ampara em si mesmo quando tudo desaba. Não rouba, não mata, não trai, não trai. Sua espada enfrenta a vida mesmo quando todo sentido dela acaba, acaba. O passo do agouro noutro bom rasante pia. O meu corpo sofrido e emagrecido já estirado esfria. O ruído do meu gemido é temeroso e fraco. O meu último suspiro é abafado já dentro de um saco. O rabecão sinistro estaciona de traseira. O meu cadáver não ocupa a gaveta inteira. Nem o mais curioso indaga: quem é? Chinelo velho retorcido cai do meu pé. Farrapos avermelhados ao longo do meio fio. O pássaro no cortejo anônimo solta o último pio. O mundo do dinheiro me retira de circulação. Sem velas, sem ovos pra vender, sem caixão. Sem IML, diretamente para o fundo do chão. Acima do meu corpo, eu assisto o meu próprio enterro. Surpreendentemente, um alívio no lugar do medo. Eu quero que esse momento seja eterno. Verdadeiramente eterno. Oxalá, que eu nunca mais volte para este inferno. Para este inferno. Aí, eu nasci numa sociedade que cuida de criança pobre como bicho. Eu morri num país aonde velho abaixa a cabeça e é jogado feito lixo. Agora eu estou em um lugar aonde não tem nada disso. Aqui não tem nada disso. Aqui não tem nada disso. Homem de verdade.